Aí, véi, eu só queria subir na vida, né? Pois é, quem não queria subir na vida? Ter carro, din-din, mansões, comer caviar, viver na Gozolândia. Mas aí, só não pode esquecer que o dinheiro não traz saúde nem Deus pra perto de você. Tem que ter fé e acreditar em seus sonhos. Acreditar, ladrão, em seus sonhos. Eu só queria subir na vida pra salvar minha mina, pra salvar minha mãe, pra salvar minha filha e dar pra minha velha vestidos caros, joias raras. O meu pai um presentão, uma fazenda com uma manada de gatos, com 5.000 hectares de pasto, uma cachoeira, uma lagoa com uma piscina no pátio, diamantes, rubis pra minha primeira dama, minha nega, um beijo de ouro pra minha pequena Priscila, princesa, montar uma grife de roupas com minha própria marca, com um alfaiate desenhista criando peças detalhadas, salvar meu irmão daquela penitenciária do estado de São Paulo, cidade Araraquara, dar o trono de rainha pra minha avó guerreira, realizar meu sonho de aposentar com 80 anos de carreira. Mas ser rico não é tudo, riqueza só traz guerra, depois que acaba a grana tu enche o boné de terra, carne morre, humana e fica, fortuna não traz saúde, a alma vaga flutua como se estivesse lá nas nuvens. Um documento que eu jamais desejo ter nessa vida é o atestado de óbito. Eu peço a Deus que me livre desse pesadelo monstruoso, desse papel maledito. Meu corpo é blindado e meu colete é Jesus Cristo, que me fez eu ser assim, que mudou o meu destino. Eu ainda não decolei por causa dos inimigos, mas eu nunca vou deixar de ser um gangster, de ser um louco nato, de defender meu lar. Sonhar, eu sonho, eu já sonhei em ser rei, o dono da corte. Fazer o quê? Se eu não estudei, os moleque sonha com a Suzuki 1100 XT. Eu já sonho alto, eu só penso em vencer, com paz, saúde, amor e alegria. Devagar e lentamente a gente chega lá um dia. Pode levar tempo que não pode desanimar, correr atrás pra no pódio você pisar e alcançar a linha de chegada. Subir, subir e não descer a escada, de degrau em degrau eu vou, não tô de elevador. A caminhada foi longa, mas nós não desanimou, meu sonho se realizou, pra isso eu nem tô. Como tudo começou, tamo aí firme, firmou. Aqui nós nascemos, crescemos, envelhecemos, ao passar do tempo nós cairemos e morreremos. Mas eu vou dar um sangue pra buscar muitas conquistas. Aí compadre, nós só queria subir na vida. Irmão, dizem que quem nasce pobre vai morrer pobre. Errou no dito, tá mentindo, não é por aí, certo? Aí, eu só queria que Deus descesse e pusesse a mão lá na coluna do Nego Beck e do Marquinhos, pra que eles pudessem voltar a andar. Eu só queria dar um pouco mais de conforto pra minha família. Aí, velho, eu só queria subir na vida.